Academia Nível A. Meu amigo Rodrigo, Gilberto, já site. Então volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Se você tá sem carro, pega o Uber que eu pago. Quando eu penso que já tinha te esquecido, aí eu lembro que não consigo te esquecer. Quando eu penso que o amor tinha morrido, tá mais vivo do que eu e você. É como se você me quebrasse em vários pedaços e só você soubesse me colar de volta. Eu quero você por inteira e minha metade de volta. Então volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Se você tá sem carro, pega o Uber que eu pago. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Se você tá sem carro, pega o Uber que eu pago. Cleito CDs, Mancadão, Load CDs, Rodrigo Downloads, Alô Léo Gravações, é nóis, menino. Portal do É como se você me quebrasse em vários pedaços e só você soubesse me colar de volta. Eu quero você por inteira e minha metade de volta. Então volta pra mim, volta pra mim. Se você tá sem carro, pega o Uber que eu pago.